1, 2, 1, 2. Ei. Eu sei, é difícil, é manter a cabeça em pé nesse jogo que é de mais injusto na migué. Desde o navio onde tudo mudou, superação é o inimigo da senzala, o senhor. Faz parte, é o enclave da história que será contada nas rodas com a força das palavras que dirá. A luta é todo dia, nosso codinome é guerra. E dela vem o novo que cria os monstros das mazelas. Nada destrói o homem do gueto. Morre um, vira milhões, prontos pro acerto. Gritando, dançando, batendo, xingando pela paz, pela família e os muros derrubando, é. Vida bandida, é ela na passarela. O que virá será lucro, o recomeço é nessa terra. Se fiel amanhã, valeu corre de hoje. É glória na derrota, poder sorrir sem pose. Não vou mais deixar o medo me cavar. O limite é o céu, então vou caminhar. Eu não vou parar, vou lutar, batalhar. E o jogo virá. Não vou mais deixar o medo me cavar. O limite é o céu, então vou caminhar. Eu não vou parar, vou lutar, batalhar. E o jogo virá. Faça o que tem que fazer, não seja escravo. Põe na mesa o coringa, transforme seu estado. Felicidade, utopia, realidade, sangue, justiça, magia. Que aceita as alegrias. As almas no exílio não padeceram em vão. Em defesa da honra, pela rosa e pelo pão. Ao mesmo tempo só, somos um exército. Frenético, mistério, ao caminho épico. Salve pro Nenê, Frank, Rio e Malik Chavais. O bem que fortificação, memórias que me traz. Lá de trás, amor e ódio, sapiência pra enfrentar. Sem medo de vaiar, dentro do mundo arriscar. Nenhum afago faz esquecer o sofrimento. Pode ser outro momento, só continuo o relento. Nada vai me parar, vou continuar. A busca é a plenitude a cada fase que passar. Não vou mais deixar o medo me travar. O limite é o céu, então vou caminhar. Eu não vou parar, vou lutar, batalhar. E o jogo virá. Não vou mais deixar o medo me travar. O limite é o céu, então vou caminhar. Eu não vou parar, vou lutar.